todo dia eu te pergunto se as coisas boas realmente mudam o mundo. Eu daqui só vejo guerra, me sinto tão confuso. Gostaria de sentir a sua bênção um minuto pra poder aliviar, preciso de um recomeço. Não sei se tu me ouve, não sei se eu mereço um sinal qualquer, por isso eu me perco em pensamentos delirantes de morte e desprezo. A cada momento eu me exijo um pouco mais, porque a cobrança que é imposta é foda, tira minha paz. Queria ter o poder pra acabar com a inveja antes de ver a minha mãe orar por mim com uma vela. Esse é o preço a ser pago por ser original. As pessoas te odeiam, querem ver o seu final. É deprimente, infelizmente, mas é real. Deus, parece que o bem tá perdendo para o mal. Sangue, perdão, humilde devoção, apenas um pecador em busca da redenção. Sangue, perdão, humilde devoção, apenas um pecador em busca da redenção. O tempo passa e nele ficam marcas, marcas que acompanham os meus passos na calçada. O ser humano tem o dom da trairagem camuflada, pra te olhar depois de cima e dar risada. Então me diz pra que amor com tantas almas machucadas, quantas provações até chegar no fim da escada. Entender eu não consigo, e quem consegue, mas a minha fé, Pai, é o que prevalece. Você cuida de todos que um dia me alegraram, isso é mais que confortante, me deixa aliviado. Tantas noites sem dormir, pensando no que já fiz, a ver tanto caixão fechando embaixo do meu nariz. Sangue, perdão, a Jesus uma oração, ele que morreu pra nos trazer a salvação. Aceite, Deus, esse poema, humilde devoção de alguém que erra e luta em busca da redenção. Sangue, perdão, humilde devoção, apenas um pecador em busca da redenção. Sangue, perdão, humilde devoção, apenas um pecador em busca da redenção. Sangue, perdão, humilde devoção, apenas um pecador em busca da redenção. Sangue, perdão, humilde devoção, apenas um pecador em busca da redenção.